mais. O homem chamado Enoque andou com Deus e um dia não foi mais visto porque Deus tomou para si. Landa em Zoom. Sou criação, fruto do Espírito de Deus. Sou parte dos seus sonhos e vou louvar ao rei, pois sei que meus caminhos, pensamentos não são como os seus. Assim como é grande a distância entre a terra e os céus. Então, moleque, abandonei o bag. Se quer mudar de vida, chega aí, vem me segue. Venha pregar, glorificar, magnificar ao Deus Todo-Poderoso, Santo Senhor Jeová. Pois o que vale o mundo inteiro se perder a sua alma? Que pode dar o homem em troca de sua alma? Sem Cristo não sou ninguém, sem Cristo eu não sou nada. Sem Ele eu só me quebro, entro em parada errada. Posso contar quantos chegados, dizer quantos amigos na infância só ganância sonhavam em ser bandidos. Sonhos concretizados, futuros destruídos. Se hoje eu estou vivo é glória ao Filho do Deus vivo. Me tirou da sepultura, da vida noturna e meio a neblina escura. Disse saia da loucura, das mancadas, da quebrada, livramento da calada, dos fragantes emboscadas, fúrias das madrugadas. Mano, mete o cano e eu. Eu fiz os caras de calado e eu. Eu fiz as minas, só vacila e eu. E eu fiz os mano, mete o cano e eu. Eu fiz os caras de calado e eu. Eu fiz os pinos, só vacila e eu. Carvão, money, bufunfa, tostão. Tu compra o mundo e o fundo, mas menos a salvação. Com dinheiro está bem, sem dinheiro está mal. Sumir os falsos amigos comprados pelo real. Aquela mina movida a gasolina que prometeu a vida, tá tomar tudo que tinha. O seu carango do ano vivia cheio de mano, tipo morcego na terra em todo lugar te sugando. Desde o bag ao cigarro, dos pana à cachaça. Mas te abandonaram quando chegou desgraça. E pensa em graça, tu anda nas ruas e não se encaixa. Amigo Jesus Cristo te oferece a graça, muitas graças. Eu fiz os mano, mete o cano e eu. Eu fiz os cara de calado e eu. Eu fiz as minas, só vacila e eu. Eu fiz os mano, mete o cano e eu. Eu fiz os cara de calado e eu.